Jesus é o caminho dos céus. Oh, oh, oh, vem, vem, vem, vem, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar-me nos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, vem, vem, vem, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à Igreja pra gozarmos celeste amor. Anulada foi tua sentença, deixa as pernas.